Aleluia. Eu quero falar com vocês hoje, nós vamos falar sobre o jejum. Porque isso aí, de vez em quando, o pessoal esquece, né? Essa prática. Mas eu sempre estou falando da oração em línguas, da adoração. Mas hoje nós vamos falar mais do jejum, porque é necessário. E o Senhor Jesus disse da importância da oração em línguas, do jejum. Porque, irmãos, quando você está numa guerra espiritual, você deixa o Espírito Santo entrar na batalha, no campo de guerra, quando você ora em línguas. Ele vai tomar a liderança desta batalha para você, quando você ora em línguas, para ajustar você, para vencer esta situação. É uma pena aqueles que não entenderam isso ainda. Porque você acha que Deus fala e Ele nunca falhou. Tá? Então, quando você ora em línguas, você está dando a liderança para o Espírito Santo entrar em guerra. Em seu benefício. Para ajustar tudo na sua vida. Só que tem gente que começa a orar em línguas e vem um impasse. O que é um impasse? É uma dificuldade. Ih, parece que tudo ficou horrível. Parece que tudo está... É lógico, porque chegou no bloqueio. Chegou na podridão. Quero dizer, na primeira parte da podridão. No topo da podridão. Porque depois vai descer, né, irmãos? Arranca aquele, vem outro. Então, nunca pode parar. Até que nós consigamos chegar num ponto espiritual onde as coisas vão ser mais fáceis de serem lidadas, porque nós já vamos entender as coisas, vamos ter a visão no espírito. Nesse momento ainda, que não se tem essa visão, então dá a impressão que Deus não está ouvindo, dá a impressão que aquela oração é uma repetição de uma palavra, coisas que você ainda não entende no espírito. Por isso você quer largar, você quer desanimar. Você não tem ainda o discernimento de que aquilo é a solução da sua vida. A oração em línguas. O Espírito Santo entra em guerra em seu benefício. Ele entra no campo de batalha. Por isso que você não está sozinho. Por isso que na hora de arrancar aqueles galhos horríveis que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus, Ele está com você. E Ele vai trazer os anjos para te ajudar. Entendeu? Por isso que é importante orar em línguas. Quando você adora a Deus, irmãos, é o primeiro mandamento. Quando você adora a Deus, você se une a Deus numa outra condição, aonde você se doa inteiramente só para adorar a Deus. Porque Ele é digno de toda a sua adoração. Por isso que você nasceu de novo. Ele é digno de adoração, nosso Deus. E não de reclamação, hein? Não sei por que Deus, enquanto mais reclama, mais para baixo, mais para o buraco. O povo diz, o povo hebreu, quando saiu do Egito, morreu no deserto, toda aquela geração, porque só reclamou, murmurou, ao invés de adorar a Deus. Né, irmão? Sempre foi o primeiro mandamento, adorar a Deus. Então, quando você adora a Deus, os anjos vêm, eles se acampam junto de você. O que, que é que Deus falou em Efésios a respeito da adoração? Ele disse que quando nós adoramos, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E que não é para nós nos embriagarmos com o vinho. Né? Porque a pessoa está triste, ela quer tomar uma dose. Aí aquela dose já não dá, toma duas, acaba ficando bêbado. Por que, que a pessoa faz isso? Porque ela não aguenta os seus problemas. Não pensa que o pessoalzinho por aí está bebendo para ficar alegrinho. Está bebendo porque não aguenta a sua vida. Aqueles domingos lá, quando o pessoal se reúne e acaba ficando todos alterados, é justamente porque eles são vazios. Porque eles não nasceram de novo. Porque eles não têm o Espírito Santo. São pessoas que estão desequilibradas nas suas emoções. Então não aguenta mais a opressão de Satanás. Pode estar solão, tem que beber para comemorar. Está chovendo, tem que beber para comemorar. Está triste, tem que beber para comemorar. Está alegre, nunca está, é mentira. Porque a alegria do mundo é mentira. É só momentânea, é um segundo, é falsa. Jesus falou. Mas o Senhor Jesus disse aqui na palavra que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo. Ficarmos cheios do Espírito Santo. Só que isso o povo tem vergonha de fazer isso. Ninguém tem vergonha de pegar um copão de cerveja e ficar bebendo. E de uísque, e de pinga, e de vinho. Já cansei de ver mulheres beber uma garrafa de vinho mais rápido que uma criança bebe uma garrafinha de coca. Porque já está viciado. Mulher, homem, todo mundo. Por que que uma pessoa faz? Aí começa a falar até o que não deve. Aí libera tudo. Porque os sentidos ficaram sedados. Anestesiados. Já não tem mais controle e medida. Aí fala até o que não deve. Fala abobrinha. E aí o diabo começa a liderar. E aí que o pecado aumenta. Porque beber é pecado. Ah, mas é que Paulo falou para Timóteo beber um copo de vinho. Isso é outro assunto. Não inventa. Não inventa. Tá? Quem tá com paz não precisa beber vinho nenhum. Não vem com essa que pode beber. Irmão, isso aqui não é para arrasar com ninguém, mas isso aqui é a palavra de Deus para ajudar você. Tá? É, então, esses pilequinhos do domingo, isso daí tá fora. Não é isso que traz, porque no dia seguinte é uma dor de cabeça e a segunda-feira se torna horrível. Segunda é igual domingo, quem falou que é diferente? Amém, irmãos? Nós temos que estar alegres todos os dias. E a palavra de Deus diz que é para nós nos enchermos do Espírito Santo, nos embriagarmos com o Espírito Santo. Aleluia. Tá? A pessoa começa, ah, vamos beber mesmo, vamos tomar um golinho. Daqui a pouco já tá, ó. Eu fico ministrando aqui, quase caio. Não tô precisando de beber nada. Eu estou nas nuvens. Tem hora que eu não sei se o chão tá mais baixo ou mais alto. Porque eu estou leve. Glória a Deus. A pessoa quando quer beber, ela já compra um bar e coloca em casa, é moda. Tem cada bar, já tem adega lá embaixo, depósito, ou sei lá, num lugar. Daí já faz um bar e fica lá, bobão, sozinho, uma atrás da outra. Se sedando. De repente pode pôr até uma musiquinha ou qualquer coisa e dar uma suiada, canta um pouquinho, já tá noutra. Mas Deus diz que é para nós nos embriagarmos com o Espírito Santo. Como? Nos enchendo com o Espírito Santo, louvando, adorando a Deus. Glorificando o seu santo nome. Eu aprendi a fazer isso. Glória a Deus. Amém? Eu vou te ensinar. Então você tem barzinho na sua casa? Não? Então inventa um na sua mente. Pode pôr a música aí, Cristiano? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu te amo, aleluia, eu estou atrás do bar, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, glória, aleluia, aleluia, aleluia, Jesus, eu te amo, eu te adoro, glória a Deus, você tem barzinho, você vai no seu barzinho. Quando sou, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, você é o meu Deus, obrigada, Jesus, eu te amo, aleluia, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, aleluia, glória, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Jesus, eu te amo, aleluia. Sabe o que vai acontecer? Suas contas vão começar a ser pagas. A sua tristeza vai começar a sair. A alegria vai começar a entrar. Você vai começar a receber saúde no seu corpo. Coisas que estão aí entulhadas, antigas, vão começar a sair. Você não precisa ficar dando ordem para Deus que você precisa disso, daquilo e falando. Você vai adorar a Deus. Tem barzinho em casa, vai atrás dele. Não tem, fecha o olho, cria um aí. Aleluia, e se enche. Se embriague no Espírito. Ah, agora não posso, glória a Deus. Já estou caindo, glória a Deus. Amém, irmãos? Louve o Senhor, adore o Senhor. Você vai ser a pessoa mais feliz da vida. Aí quando vier aquele pensamento, é, mas não vai dar aquilo, aquela coisa ruim, você, não, não, não, eu estou adorando a Deus. Estou glorificando. Isso é treino, você está exercitando. Você vai começar a ficar livre de toda preocupação, tormento. E aquilo que estava vindo para desorientar você já não vai ser mais problema para você. Isso é que vai ser maravilhoso. Porque você vai começar a enxergar a solução do problema. Em vez de você ficar atormentado com o problema na sua mente, que você acha que não vai dar jeito. Não é demais isso? Será que não é isso que está faltando? Uma das coisas. Mas nós vamos falar do jejum hoje, irmãos. Porque olha só aqui, ó, vamos abrir em Romanos. Vamos lá. Só vou falar pouco, porque jejum, né? É bom jejuar. Ana Maria, como que eu devo jejuar? Do jeito que você quiser. Escolhe aí o seu jeito e jejua. Se você começar a orar mesmo em línguas, a adorar a Deus, você vai adquirindo força no Espírito para ir jejuando mais. Mas é importante, você já nasceu de novo, você tem condição de começar a jejuar. Porque até quem era morto espiritualmente, jejuou muito. Gandhi jejuou muito. Só que ele foi ficando mais cheio de demônios. Porque ele não tinha nele aquela verdade posicionada que é a palavra de Deus. O que já está estabelecido no céu. Ele era morto espiritualmente. Então o jejum dele não trazia nada para a parte carnal dele. Só diabo. Tá? Quem é? Vocês sabem que está cheio de gente aí que não é nascido de novo, que não é cristão e jejua, só está adquirindo diabo. Mas você, que é cristão e jejua, você está entrando numa verdade que já é fundamentada. Entendeu? Para que a sua carne morra, o seu pecado morra e o seu espírito cresça, a vida de Deus cresça em você. Porque sabe uma coisa, o pessoal que está no inferno está vivo, mas não tem vida. Sabe disso? Está todo mundo consciente lá. Milhões e milhões de pessoas estão no inferno conscientes, vivos, mas não têm vida. Porque a vida é Cristo Jesus que deu para nós. Amém. E que dá para quem aceita. Amém? Não é interessante isso? Então vê lá, versículo 8, Romanos 8. Vamos começar por lá. Sabe por quê? As pessoas, elas... eu quero fazer, assim, uma série de ensinos sobre jejum, porque é bom nós irmos fazendo isso anualmente para que nós estejamos com a força da palavra para jejuar. Porque o pessoal fala em jejum, mas não explica, né? Muito, então fica por aí. O pessoal pensa que o jejum vai fazer com que Deus venha abençoar. Faz com que, Deus venha e atenda as suas orações. Não tem nada a ver. Deus é o mesmo, ele não muda. Acontece que o jejum quebra a minha escravidão. E eu é que consigo me aproximar de Deus e receber o que Ele já me deu há 2000 anos atrás. Você não sabe que o que você precisa já foi dado há 2000 anos atrás? E que é você que tem que chegar lá? E que quem tem que mudar é você e não Deus, porque Ele não tem nada que segura Ele? Ele não tem escravidão nenhuma, Ele não tem jugo nenhum sobre Ele, Ele não tem corrente nenhuma amarrando Ele? Então o jejum não tem nada a ver com Deus. O jejum tem a ver com o seu pecado, com a sua carne. Amém, irmãos? Amém. Então tem que jejuar. Agora veja só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Amém. Tem que jejuar. Eu aconselho vocês a jejuarem uma vez por semana. Olha. Jejum de 40 dias é válido, de 20 dias é válido, de 10 é válido, é difícil. Só que a pessoa faz um jejum de 40 dias, depois dali 3 anos ela vai se animar a fazer outro, se é que vai. Então um jejum que demora muito para jejuar de novo não dá. Tem que ser algo constante, jejue semanalmente. Ah, eu até já comecei, mas parei, não pode parar. É a mesma coisa que a oração em línguas, você começou, mas parou... Não pode parar, porque quando Deus vai começar a lidar com aquelas áreas da sua vida que precisam ser libertas, você para. Porque você não quer deixar Deus transformar você. Por isso que você para. Então você começa a jejuar, começa a orar, vai dar um encontrão assim, sabe? Das coisas que são trevas, que prejudicam você de andar com Deus, de entrar na tua chamada. Inclusive, para servir a Deus, como Deus quer que você sirva. É que o povo por aí não está sabendo muito bem. O povão está na igreja pensando que é para ele estar sentado só lá, ou 15 minutos de adoração, ouvir o sermão e ir embora. Não, não, não. Todos têm uma chamada. Todos são chamados para servir a Deus. Então, quem está na carne não agrada a Deus. O que é carne? É você resolver a sua vida com a sua mente, com o seu pensamento, com o jeito que o mundo resolve. Porque o povo vai para a igreja, é cristão, mas faz tudo de acordo com o que o mundo faz, sim ou não? Bom, acabou o dinheiro, vai para o agiota emprestar. Ficou doente, nem sabe que Deus cura, não acredita, começa a ficar nervoso. Não estou falando que não é para ir para o médico, mas não atingiu uma fé onde você mesmo fica livre daquilo que está em você. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, que você aprenda a andar com Deus em todas as áreas da sua vida. Que você vai buscar conselho para todo mundo. Sabia o que está acontecendo agora? Eu que conheço o que está acontecendo. Isso já aconteceu, ó, no tempo lá de Noé. Olha que faz tempo. É, o diabo é o mesmo, ele está fazendo a mesma coisa hoje. Você não tem que ficar olhando para aquilo que está acontecendo, a menos que você queira ser guiado por aquilo. Confie em Deus e vá em frente, mas como você vai confiar em Deus? Você tem que morrer para a sua carne, para o seu pecado e crescer espiritualmente. Então, aquele que anda na carne não agrada a Deus, amém, irmãos? Aquele que anda na carne é aquele que só pensa de acordo com o mundo, de acordo com a natureza nova. Sabe quem que agradou a Deus? Está escrito aqui na Bíblia em Hebreus 11. Enoque. Enoque foi transportado para o céu. Porque diz lá, ele agradou a Deus. Ninguém achou o corpo dele, nada. Ele foi transportado, porque está escrito lá, ele agradou a Deus. De modo que ele não andou nada na carne, ele andou no Espírito. É isso que Deus quer. Que você ande no Espírito, você tem condição de andar no Espírito. Agora, você quer levar até o último dia da sua vida desse jeito que você está? Você quer ir carregando a sua vida desse jeito? Porque você olha e Deus não ouve mais. Parece que Deus não está nem te ouvindo. Por que que Deus não está ouvindo? Não é que Deus não está ouvindo. Para Ele fazer o que você precisa, Ele tem que transformar você. Porque você não tem como receber o que Deus tem para você. Ele tem que mudar o seu modo de ver, o seu modo de andar, o seu modo de pensar. Como Ele pensa. Para você ter. Porque nem você está enxergando a solução do seu problema. Se você não é um ser espiritual, você não está enxergando o seu problema. Você lembra Abraão quando levou Isaac para sacrificar? Que Deus mandou, olha, me dá o seu filho como sacrifício? Era a única coisa que Abraão tinha. E ainda era a promessa de Deus. Deus pede o máximo para ele. Porque Deus queria que ele tivesse confiança plena em Deus, para Deus poder fazer nele o que ele queria. Deus quer que você tenha confiança plena nele, para ele fazer tudo na sua vida, te dar tudo. Mas você não tem confiança com a mente, você tem confiança com o espírito. Por isso que você tem que morrer para a sua carne. Amém? Por isso que você tem que jejuar. Então, quando ele vai indo, o filho pergunta, pai, onde vamos? Vamos adorar a Deus. Mas o filho sabia que ele ia ser o sacrifício por tudo que ele estava carregando. Ele sabia o que o pai fazia quando ia oferecer sacrifício a Deus. Que ele tinha que levar o animal, mas não tinha animal nenhum. O menino sabia que ele ia ser o sacrifício, mas ele também confiava em Deus. E na hora que ele ia sacrificar Isaac, Deus fala com ele. Não, Abraão, está ali o animal para você sacrificar. Ele já tinha passado por aquele lugar. Só que, para você ver o resultado, a solução do seu problema, você tem que ver no espírito. Você não sabe disso? Que é de dentro de você que vem a solução do seu problema? Enquanto você não começar a pensar como Deus, a solução não vem. Por isso que nós temos que nos apartar do mundo e ficar um momento a sós com Deus. Para nós começarmos a receber dele toda a orientação espiritual. Então a oração em línguas vai começar a falar dentro de você a solução do seu problema. E a solução é a palavra de Deus. Não tem nada na Bíblia que não seja a solução para a sua vida. Tudo que você precisa está na palavra de Deus, só que você não conhece. Você não teve a revelação. Entende isso? Por isso que não adianta ficar... Quando você pede e não vem, você vai confessar a palavra. Não é que a confissão da palavra não está adiantando. Acontece que você ainda não chegou naquele nível de fé para acontecer o que você está confessando. E para Deus dar aquilo que você está confessando, Ele tem que mexer na tua vida. Ele tem que mexer nas áreas da incredulidade para que você possa receber, porque nós só recebemos por fé. E quando nós recebemos uma bênção através da fé do outro, é muito fácil perdê-la logo. Você sabe disso. Tem gente que foi curado de câncer e perdeu a bênção, porque recebeu através da fé do outro e não andou naquela bênção. Não cultivou. E daí por diante, pode ser provisão financeira. Recebeu por um dia através da bênção da fé de outro e depois perdeu porque não sabe manter ali na fé. Não sabe tirar o diabo, mandar ele embora quando ele vem. Não tem força espiritual. A palavra não sai do seu coração e vem para a sua boca com fogo para arrancar esse diabo da tua vida. Por quê? Por causa da carne. Por causa da incredulidade. Por causa do pecado. Amém, irmãos? Então agrada a Deus aquele que anda no Espírito e não na carne. Então vamos ver agora Mateus 17. Mateus 17, nós vamos ler, o que vai nos ensinar aqui hoje é o versículo 14. Né? Quando o pai vem pedir a cura para um filho lunático. Presta atenção só aqui, irmãos, vamos meditar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço a liberação da tua unção para o ensino dessa palavra. Porque nós temos sede e fome da verdade. Nós queremos, Senhor, transformação de vida. Nós queremos aprender a verdade. E nós te pedimos, Pai, que essa unção desse ensino e dessa pregação venha para quebrar todas as barreiras de todos aqui. Para que nós possamos andar livres naquilo que Jesus Cristo já nos deu. Porque você nos ouve, nós te agradecemos e dizemos amém. Amém. Aleluia. Então diz assim, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o, atenção, a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Triste isso, e na nossa igreja está cheio disso. E na nossa vida está cheio disso. Mas veja um pouquinho aqui atrás, em Mateus 10. Vamos ver, porque aqui está narrando o que aconteceu antes deles descerem do monte. Vê só. Antes deles subirem para o monte, para Jesus ser transfigurado na frente dos apóstolos, antes disso, Jesus deu poder para os 12. E veja só, versículo 1 de capítulo 10. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus deu a eles e disse, vão agora por todas as cidades, aldeias, estavam empregando. Veja lá versículo 8. Jesus disse, então podem ir, curar enfermos, ressuscitar mortos. Nossa, isso é o máximo. Purificar leprosos. Vocês sabem que a lepra era o fim, né? Tá? Curar aidéticos, o que você quiser. Põe perna em quem não tem, olho em quem não tem, braço em quem não tem, dedo em quem não tem, estica o braço daquele que é curto. Façam tudo. Jesus falou para eles. Estão observando? Ressuscite até os mortos. Expeli demônios. Tem demônio? Pode expelir. Só falar, já vai sair. Vê só. Amém. Depois ele diz, de graça recebes, de graça dai. Bom, Jesus deu autoridade e poder. Vê só o que eles fizeram. Tudo, né? Isso é o reavivamento. O que Jesus fez, eles fizeram. Muito bem, vamos lá para 17. Muito bem. Jesus pegou, vê lá 17, versículo 1. Pedro, Tiago e João. e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus se transfigurou diante dos três apóstolos para mostrar a grandeza dele, o poder. Mais ainda, eles viram, eles tiveram uma visão do céu, do que é o céu. Enquanto os nove estavam lá embaixo, porque ele não foi no alto do monte? Os nove ficaram lá embaixo. Mas não são os nove também que ele deu poder? Vê só. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com eles. Bom, vamos lá. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo do céu uma nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi. Eles ouviram até a voz de Deus, do Pai. Olha só, enquanto isso os outros estão lá embaixo. Então é isso que está narrando em versículo 14. Vamos ler de novo. E quando chegaram para junto da multidão, eles desceram de lá. Veja lá um pouquinho só no versículo 9. E descendo eles do monte, tá certo? Versículo 14, então eles desceram do monte, vão para a luta, Jesus falou, não é a hora de ficar aqui, vamos para a luta. Só mostrei para vocês terem noção, para crerem mais, para saber o que, que é que vocês têm. A vida do céu aqui. Este é o reino de Deus. Jesus mostrou tudo para eles. Então vamos lá. Quando chegaram lá embaixo no monte, a multidão estava lá. Os nove apóstolos estavam lá. Mas veja, esse pai... compadece-te, meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Estranho isso. Pois eles ressuscitaram mortos, expeliram demônios, tal, tal, tal. Mas chegou um momento que eles não puderam fazer mais nada. Então Jesus ensinou tudo, tudo, tudo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Quer dizer, sem ação em Deus, que não faz aquilo que Deus manda. Incrédulo, amém? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Na mesma hora ficou curado. Mas eles não faziam isso ali atrás, há pouco? Por que que eles não fizeram aqui? E isso trouxe um questionamento muito forte neles. E isso traz um questionamento muito forte na sua vida. Por que que Deus não me atende? Por que que eu estou orando e Deus não me ouve? Por que que não chega a resposta? Para minha oração eu já estou cansado de orar. Ah, então você vai ficar mais cansado. Porque veja só, se você não fizer o que Jesus fala aqui. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram: ei, particular, não é isso que você fica indagando sozinho? Não sei por que que Deus me ouve. Não sei, eu sou tão bonzinho, tão boazinha. Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Por que que eu estou expulsando esse demônio dessa situação da minha vida e ele não sai? Muito simples. Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Essa é a resposta que Jesus está dando para cada um aqui que já perguntou: por que que a sua vida não muda? Por que que a bênção não chega? Eu estou fazendo tudo. Ah, é. Deus não mente, tá? É bom você saber disso, que Deus não mente. Quem está fora da bênção é você. Porque há 2000 anos atrás já foi solucionado o seu problema. Já foi dado a resposta da sua oração. Lá, vê só, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Hoje eu não vou explicar aqui sobre o que é a fé do grão de mostarda. Direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Para ter a fé do grão de mostarda, se você disser para o seu problema, Levanta daqui, lance para o mar, e você tiver a fezinha do grão de mostarda, você vai receber a resposta. Só que a fé do grão de mostarda, que tamanho que é a árvore de mostarda? Ela é enorme, diz que é a maior árvore que tem, está escrito aqui. A semente é muito pequena, mas depois quando ela cresce, ela é a maior que tem. Então, não é uma semente qualquer, né? Tá? Eu ouvi dizer que a semente do grão de mostarda é o tamanho de um grãozinho de pimenta do reino. Você entende? É deste tamanho. Do grãozinho de pimenta. Para dar uma árvore gigantesca. Porque dentro dela tem toda a imagem da árvore gigantesca. Por isso que Jesus falou que a partir do momento que você nasceu de novo, você tem a vida dele aí, você tem a condição de fazer com que ele cresça e fique muito grande dentro de você, a ponto de você poder superar e tirar da sua vida todos os montes, todos os problemas. É isso que ele está falando. É para você fazer isso, porque Jesus não vai expulsar diabo nenhum seu. Ele não vai expulsar mais, porque ele já te deu autoridade. Quando você nasceu de novo, tá? Mas, veja só, mas Jesus diz aqui, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e... Qual casta, irmãos? Não é da epilepsia, filhinho. Não, da incredulidade. Daquela fé que não tira diabo. Daquela fezinha que não é do grão de mostarda. É muito inferior. Porque ele diz que se for do grão de mostarda, vai tirar o diabo. Vai tirar o seu problema. Você está até aqui do teu problema? Então comece a fazer o que Jesus falou. Use os dois, o David diz, são dois poderes gêmeos. Gêmeos, o jejum e a oração. Tem gente que ora bacana, sabe orar, fica firme, não para de orar, vai fundo, mas não jejua. Então está incompleto, porque Jesus diz aqui que tem que ser com jejum e oração. Tem que jejuar. Todos, todos. Jesus está falando aqui, porque ele falou assim, ó geração incrédula, você quer ir até o fim dos seus dias aqui com esse problema? Você quer que esse problema passe para os próximos, os que virão para a próxima geração? Você vai querer que passe para o próximo século? É isso que Jesus está falando. Ô geração incrédula e perversa. Esta casta de demônios só sai com muita oração e jejum. Se você começar a jejuar, você deve orar, irmãos. Quando você está jejuando, você deve orar em línguas, porque você está fortalecendo o seu espírito. A sua carne está enfraquecendo. Você deve falar em português uma oração, a palavra. Você deve fazer isso porque você está renovando a sua mente para que você não tome mais decisões no natural, porque é isso que aborrece Deus. Ele morreu na cruz para te dar solução para os seus problemas, mas você sai daqui e vai para a acupuntura. Você sai daqui e vai para a yoga. Você sai daqui, vai atrás de coisas que não tem nada a ver com Deus. Em vez de você sair daqui, erguer o seu braço e ir atrás do bar. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vem terça-feira treinar aqui. Quando você treinar bastante, nós vamos fazer uma cesta só disso. Glória a Deus. Mas vocês têm que ficar forte, né, irmão? Porque eu não vou ficar aqui sozinho. Sozinho eu faço em casa. Então vocês têm que aguentar firme. Irmão, se você quiser sair dessa, ou então você vai tomar uma solução natural para o seu problema que só vai até ali, um passo adiante de você e depois vai aparecer outro problema. Ele mesmo de uma outra forma, porque não foi Jesus que resolveu. Quando for Jesus que resolve, ele acabou o seu problema. Agora tenha paciência para esperar. Você tem que ser paciencioso, né? Você gosta, ah, já tem enjoado. Tem enjoado porque você não está olhando. Você não está acreditando no que você está fazendo? Eu não estou enjoada a nada. Eu estou orando pela mesma coisa faz 10 anos. E cada dia eu estou mais próxima da minha bênção. Cada dia eu tenho mais força e aquilo já está deixando de ser tão assim. Isso que é perseverança. Viu? Nem por isso eu fui para trás. Jejum, você pode tirar uma refeição. Você pode não comer de manhã, comer de noite. Você pode tomar só líquido de manhã, comer alguma coisinha à noite. Você pode passar um dia inteiro de jejum, comer de noite. Tinha gente que esperava meia-noite, porque determinou que de noite ia comer, amém. Mas de qualquer maneira você está deixando de comer. Você está tirando comida. Mas comece fazendo alguma coisa. Ah, não vou jejuar porque isto é um engano. Engano de quem? Você não está comendo. É óbvio que se você parar de comer, você vai emagrecer. Amém. Beleza, se você parar de dar comida pro teu corpo, ele vai mostrar que você parou de dar comida. Loguinho. Entende? Mas faça alguma coisa. Segunda-feira, oi, diabão. Né? Mas pode ser domingo, qualquer dia. O dia que você quiser, começa com um dia. Depois, você já aumenta para dois. Três, feliz quem faz quatro. Tá forte no espírito. Ou faz dois. Jejua dois, come dois dias. Jejua dois, come dois dias. Jejua três, come quatro. Jejua quatro, come um. Sei lá, vai, você faz como você quiser. Mas que seja uma constância, que seja semanal. Vocês já estão em condição de fazer isso aqui, irmãos. Nós estamos aqui há muitos anos, vocês estão orando em línguas. Ah, eu vou fazer um prolongado. É lógico, você não quer fazer. Então você está dando tempo, né, para a tua carne, para você fazer um prolongado. Que prolongado? Levanta segunda-feira cedo, já levanta em jejum, meu irmão. Que isso? Entende? Come legumes, salada ou fruta. Ninguém morre, não. Agora, ore. Para você não ficar morrendo. Ah, que jorro, que dor de cabeça. Logo tá em jejum, sai pro mundão. Aí já não dá. Ora, fortalece o seu espírito. Garanto para você que esse negócio de dor de cabeça vai parar logo. Vai sim. Claro que vai, porque o seu espírito vai crescendo. Você tem que alimentar o seu espírito. Viu? Porque tem certas coisas na nossa vida que não vão ser resolvidas se não for assim, porque nós vamos ter que atingir um nível de fé para ficar livre daquilo. A nossa fé está muito fraquinha para sair daquele problema. E não é que Deus está dando... Sabe o que é? Deus está te provando, filhinha. Que isso? Está te provando coisa nenhuma. Você tem que jejuar, você tem que ficar firme, orando, vai dar xilique, vai dar tudo, vai não sei o quê. O povo na tua casa fala assim, não come mais? Não, e daí? A barriga é quem? Minha ou tua? Garanto que se for falar assim, vai ficar bem em forma. Ah, tudo bem. Mas pro jejum o diabo não quer porque ele vai sair da tua vida. Glória a Deus. Mas depois ele cala a boca, se você perseverar, ele cala a boca, ele afina. Ele afina, o diabo afina. Ele está te tentando para ver se você entra na dele. Óbvio que ele vai usar com circunstâncias, pessoas, coisas para te amedrontar. Olha, eu nem vou sentar na mesa porque eu não vou comer. Ai, a minha família. Minha família, eu quero que ela vá para o céu, por isso que eu estou fazendo isso. Não vem com essa não. Ou você vai beber uma cervejinha porque é minha família. Isso, vai para o inferno. Não é que beber cervejinha é para o inferno. Mas você entende? Jejuar, coisa que é boa, você não vai fazer. Se na hora do seu jejum você abrir a Bíblia, começar a orar, começar a adorar a Deus, tudo vai mudar. Entende? Isso daí é gradativo, meus irmãos. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Se você começa a adorar a Deus, ora em línguas e jejua, você vai crescer espiritualmente. Você vai começar a mudar. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é quando a sua mente está fraca, você vai e toma uma decisão no nível natural. Porque você sabe que a sua mente adora dar ordens, né? Por que você não faz isso? Por que que você não agora, naquilo, aquilo, tudo da mente? Isso desagrada a Deus, isso daí segura a mão de Deus. É isso que segura a mão de Deus. É quando você toma a decisão com a tua cabeça, você não esperou Deus agir. Mas por que que Deus está demorando? Porque você não tem fé. Porque qual é a condição estabelecida agora? Fé. Agora é por fé. É a graça de Deus que vem para nós termos a fé. Entende, irmãos? o jejum não deixa ninguém louquinho, não. Tudo mentira. Louquinho já é quem... Porque você vai entrando na de Deus, o povo vai falar que você está louco. Não, não tem nada a ver. Louco a gente era antes, que fazia o que os outros faziam. Já estava tudo no inferno. Então você começa a jejuar, é importante. Comece uma vez por semana. Faz um período assim, uma vez por semana. Ah, depois eu posso largar? Eu acho que até você devia de aumentar um dia. Não, mas você quer dar... Sabe o que é, irmãos? Já faz um bocado de anos que eu estou fazendo isso. Já faz uns 4 anos que eu estou fazendo isso seguido. Eu comecei com 2, passei para 3, agora estou com 4 por semana. Dias. Como 3, à vontade. Mas nem digo à vontade, porque daí já não dá mais. Só um pouquinho já não está precisando tanto. Entendeu? Você tem que fazer isso, eu já entendi. Que eu tenho que fazer isso até eu chegar num ponto onde eu vou passar toda esta minha incredulidade, aonde coisas vão acontecer de Deus na minha vida sem eu fazer nada. Só a minha presença. Deus quer fazer isso com você. Você entende? Então não pode parar. Como é que eu vou parar se eu ainda não rompi com aquelas barreiras da minha carne? Faz 4 anos, meus irmãos. E daí? Eu não estou cansada, não. Já acostumei. Depois, quando eu chegar lá, eu posso tirar uma folguinha. Mas garanto que eu não vou querer tirar. Porque agora eu já acostumei, cada dia eu quero mais de Deus. Cada dia eu quero ter mais força para andar com Deus, para entender o que Deus quer. Então Jesus falou assim, olha, por causa da pequenez da vossa fé, vocês não expeliram aquele demônio. Pode ser um diabo de doença, pode ser de finanças, pode ser de temperamento, pode ser de relacionamento, pode ser para crescimento espiritual, para o seu ministério. Se você começar a orar em línguas, como nós estamos falando, ensinando, adorar a Deus, jejuar, você vai começar a perceber o que Deus quer de você. Bacana ou não? Você não precisa ir no profeta X. Qual é o meu dom? E daí? Você não tem nenhum som, adianta você saber que dom quer? Não adianta nada. Não. Adianta você começar a orar, vai começar a aparecer o que você é em Deus. Isso não é o máximo, você é importante. Glória a Deus. Né, Manuel? Já veio até com o orguinho já, Manuel. Manda brasa, Manuel. Jesus quer você, hein? Firmão e forte. Vocês pensam que para adorar e tocar piano, precisa ter muito unção. Porque o diabo vem em cima. Tudo que você vai fazer para Deus, o diabo vem. Não pensa, não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E ele passará. O seu problema vai sair. Meus irmãos, vocês vão ficar livres. Nada vos será impossível. Você não quer chegar nessa na tua vida? Então tome essa posição hoje. Que você vai jejuar. Ai, mas é que eu não aguento jejuar. Ah, é? Você não aguenta orar também. Será? Irmãos, vai tirando a comida. Ninguém morre. Quantos já fizeram jejum aqui? Erga o braço. Morreram? Não. Então é hora de começar continuando agora. Os que nunca fizeram, começa. Você não vai morrer, não. Toma um chazinho com uma bolachinha, cedo pra você não morrer. Entendeu? Ah, dá, né, irmão? Quando você vai lá para as lojas comprar coisa, você fica sem comer numa boa, né? Ou não. Se for para você ficar na porta do banco e receber uma nota sem comer, você vai. Que você tá toda. Irmãos, se você ficar sem comer e orar, você vai ter tanto de Deus. Que vai ser maravilhoso. Veio uma unção aqui para isso. Tem alguém aqui que não consegue jejuar? Vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus.